pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. O teu orgulho não vale nada. Nada. Você não sabe, nem nunca procurou saber.